Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 23ª edição do Nerdrops. Aqui com vocês o nosso convidado, o senhor Slash Rick. E aí, galera, me tirando aqui da minha noite de sono, me acordaram pra poder vir gravar, tá beleza. Na panelada você vai acordando. Na verdade, é uma ação de caridade, porque a gente quer ajudar o seu podcast a ganhar audiência, entendeu? Boa, cara, verdade. A gente quer deixar vocês num nível tão profissional que vocês vão ter que trabalhar quase o dia inteiro. Valeu. Obrigado, viu? Bem, e como vocês podem perceber, depois de 3 semanas de ausência, né? Uma música de glória aí no fundo. A lenda, o mito, a voz, senhor Luiz Sussi. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem me ouve, que tem e para os que... Tá bom que eu vou pôr a trilha do V de Vingança pro Sussi. Deixa eu tirar essa porra daqui, eu vou pôr essa daqui que faz mais a cara dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem me ouve, que tem e para os que perguntaram, eu não estava em um cruzeiro gay. What the fuck? Tava no cruzeiro transexual. Porra, mano, não, várias fotos, eu com a minha mina e a galera, é um cruzeiro gay. Não, porra, galera... Não, é, não era um cruzeiro, né, cara? Era só gay. Vocês brincam assim, se ela ouvir isso, eu tô capadinho. Beleza, então vamos para os e-mails, senhor Sussi? Ximeio. Ah, agora sim, o original. Não confunda. Nerd Mail. Olá, olá, olá, geeks! Aqui é Luiz Sussi e vamos à leitura de e-mails. Olá, olá, olá, geeks! Eu sou o Tato e se eu pegasse o Sussi, eu ia encher ele de porrada. Para de roubar meu jargão, filho da p... Não, ficou bom, não ficou olá, olá, olá, geeks. É, né? Ficou legal. Filho da p... Mas essa ideia foi minha, você sabe, né? Que antes de você me conhecer... Ah, não, tá. Pô, galera, voltei do cruzeiro. Voltou, tá sóbrio. Tô sóbrio. E eu chamei 3 vezes, ele veio. Ai, que bosta, cara. É igualzinho os Leprechaun, você não pode falar 3 vezes o nome dele, ao contrário que ele aparece. Bom, é isso aí, galera. Tô de volta, pretendo ficar de volta. É, eu estou aqui na leitura de e-mails de novo. Recordes estão sendo quebrados. Não só recordes. Bom, galera, vamos aos recados, né? Como vocês já sabem, Nerd Drops na Rádio Animix, todas as terças e quintas às 10, segundas e quartas às 8. Como que é? Como funciona, Tato, o esquema? Na verdade é o seguinte, cara, você pode ouvir o Nerd Drops pela Rádio Animix, e como antes você ouvia na hora do almoço, agora a gente tem 2 horários pra você ouvir o Nerd Drops. Nas terças e quintas você não vai pra cama sem eles, e nas segundas e quartas você não sai da cama sem eles, beleza? Era isso que eu esperava que você falasse mesmo, sabia? Eu sei, você gostou, todo mundo gostou desse meu chavãozinho não vá pra cama e não saia da cama sem eles, né, cara? A gente tá numa sintonia legal. É, tá uma coisa muito, muito amor, né? Se a gente tá nessa sintonia, eu duvido você adivinhar o que que eu ia falar agora. Você tá falando sobre o desafio Nerd Drops? Pô, cara, olha isso, tô indo aí te dar um abraço. Ah, cara, eu tô muito esperto, eu não sou nem de pauta pra saber disso. Pauta lá, tá editadinha. E é isso, galera. Desafio Nerd Drops continua. Qual que era o desafio Nerd Drops? Faz tempo que eu não venho aqui, cara. Esse é o problema. Ah, tadinho. É muita dó desse garoto. Deixa uma leitura de e-mails na mão dele. Olha a merda que ele faz. Desafio Nerd Drops é o seguinte, cara. Você precisa passar o Nerd Drops para as outras pessoas. Passa o Nerd Drops para 5, 6 amigos e faça com que eles continuem. É como se fosse uma corrente do bem Marinho, só que sem aquele garotinho Osman. E sem as drogas, porque ele virou um drogado foda. Tá zoando, cara? Não, sério mesmo? Tô falando sério. Ah, ele sim, Dead People, não? É, ele mesmo, cara. Nossa senhora. Tem isso, né? Mas é isso, desafio Nerd Drops. Continua também o desafio Nerd Drops Extreme, que consiste em você tatuar nas costas Nerd Drops e correr pelado na Avenida Paulista. E fazer um vídeo viral no YouTube. É isso. Se você quiser, eu corro atrás pra filmar. Vai pro YouTube. Mas também. Então, você tira a camisa e o Sussi corre atrás de você, cara. Você devia mudar esse desafio Extreme, né, cara? Tem também aí os nossos milhões de e-mails, né? Que, porra, a galera esqueceu de mandar e-mail, né? É verdade, cara. Essa semana vocês tiveram menos e-mails do que normal. É porque eu fico no backstage de vez em quando, né? Drops, e eu acompanho. Eu acho que o pessoal deu uma. Acho que o pessoal está preocupado, porque é final de ano, as pessoas têm que trabalhar. A gente recebeu muito e-mail de penis enlargement, sabe? Mas eu não acho que vale a pena ler. É. Não, e também, assim, nem lá no Year Geeks a gente recebe e-mail de opa, da hora, sabe? Opa, da hora é legal pra deixar no comentário, mas pra mandar e-mail é complicado o que a gente vai comentar, né? Cara, eu vou deixar você ler, porque é nada mais justo do que ler o e-mail da garota que não bate palma com as mãos. Exatamente, eu vou ler e-mail da Kel, minha querida amiga Kel. Olá, nerds. Acho que nem precisa me apresentar, né? Não precisa mesmo, já participou do Nerd Drops. Fodástico o cast passado. Ri muito com os comentários do Uronix e em saber que o Tato adotou a minha frase. O Polar realmente faz falta, mas vocês estão fazendo a lição de casa e tu conta muito bem do Nerd Drops. Parabéns. Primeiro, queria deixar mais claro ainda como odeio Crepúsculo, no fundo do meu ser, e bastante com as várias tiradas que escutei ou li a respeito, e fica registrado mais um vídeo satirizando a saga, que se chama Vampax. Assistam e vejam o que acham. Tá aí no post o link que ela mandou, ou não, não sei. Seja que Deus quiser. Ah, vocês comentaram sobre a Microsoft que baniu milhares de usuários, mais o Sussi. Chupa, Sussi! Por que, cara? Eu já comprei outro Xbox e nesse eu não fui banido ainda. Chupa. E aí, eu tô com dois Xbox. Ela, tá bom, chupa. Ela pode ter sido... Ô, me empresta um pra eu jogar com a Zalan, cara? Chupa. Ah, vai merda. Ela pode ter sido esperta por banir muita gente, mas se ferrou pro outro lado. Metade desse povo banido está comprando agora um PS3. Eu, com uma boa nerd pobre, não tenho nenhum dos dois. O que eu fiz? Ir na cara de quem foi banido, então chupa, Sussi! Chupa, Sussi! Kel! Eu tinha mais coisa pra falar, mas acabei esquecendo. Deixa eu acabar de ler meu dela antes. Sorriso. E perdoa vocês por terem esquecido da regra milenar do Nerdrops. É só me convidar pro podcast que tá, beleza. No mais, tomem essa Action Nerds pra vocês. É, abraços e até a próxima. E aí fica a dica também de acessar o Action Nerds, que é o blog dela, com o Léo Lux. E galera, pra todo mundo, que nem a Kel falou, eu sou um nerd pobre, eu não tenho, então toma essa, você foi banido, chupa. Cara, pra que essa inveja, esse sentimento rancoroso dentro de você? Eu fui banido, em contrapartida eu tô jogando Assassin's Creed 2, Left 4 Dead 2, Call of Duty Modern Warfare 2, quanto dois na minha vida, né, cara? Mas tudo bem, a gente entende. Eu, na posição dela, quando eu morava no norte do país e a gente não tinha dinheiro pra comer, a gente comia cacto e farinha, eu não tinha um videogame. Uh-huh. E foi uma época muito difícil pra mim, sabe? Música triste. O que pouca gente sabe é que o cabelo ruivo de Luiz Sussi não é natural. É devido a anos e anos como um cactus no Nordeste brasileiro. O cactus Avidis cactuses amavis gera uma reação muito estranha em que, a partir de alguns anos se alimentando apenas de cactus e farofa, o seu cabelo fica ruivo. Até os do... Até os... Meio Discovery Channel, né? Meio Discovery Channel. Você pode ver agora o ciclo reprodutivo do podcaster Vesgo da Mongólia. Através de movimentos circulares, ele chama a atenção da fêmea. O movimento circular é o pintocóptero, tá ligado? Bota a cueca na cabeça e fica rodando. Isso vai ser bipado, com certeza. Bom, cara, a gente recebeu aí também a dica pelo Twitter, né, do Osamo, nosso querido Osamo, que não mandou a p*** da minha encomenda, mas eu te perdoo, eu também não paguei. É, cara, é, tá aí no link, né? E ele diz: vocês precisam comentar isso no próximo Nerd Drop. Ah, que vergonha da minha descendência. Pra quem não sabe, é um vídeo aí que deixa qualquer japonês com vergonha. É, fora isso, teve os comentários do post. Eu gostaria, primeiro, o Oliver disse: chupa sushi. Eu gostei desse, eu achei que ficou bem legal. É. Só isso mesmo. Eu comentei também, né, dia 30 de novembro. Galera, vocês têm que pegar esse meu exemplo, ó. 30 de novembro de 2009, às 13h51, eu tinha acabado de voltar do almoço, entrei no Nerd Drops e comentei: pô, galera, parabéns pelo post e pelo Nerd Drops. Beijos. Cara, eu não tinha ouvido, verdade, mas eu comentei, entendeu? Eu comentei. Que idiota. Que idiota. Não, mas por exemplo, cara, eu passei mal de mim, cara, com um post, e eu deixei um comentário também. E, aliás, meu comentário foi legal, porque eu fiz uma descoberta assustadora. E a gente usou bastante no cast da foto da Alura, em que dava pra colocar paradas no Photoshop lá. E aí, na verdade, eu descobri que tiraram no Photoshop. A foto original tinha parada. Teve também aí o comentário do Kio Caio César. É, ele diz: ô, Kio, faz tempo que você não manda um e-mail, né, filho? Pode mandar. Que se aquecer que nada, vou ficar ouvindo Nerd Drop, que é muito melhor. Abraços. É, cara, o Jonatas Galasso também adorou a piada de vampiras lésbicas. E ele colocou Vampiro Gay no Google pra testar e não apareceu pôster de filme nenhum. Agora a questão é a seguinte: ô Jojo, cara, eu tava zoando, cara. Era uma piada. Você fez você procurar Vampiro Gay no Google. Cara, eu acho que você não tem que brigar pela preferência sexual do cara. Não, eu tô tirando um sarro dele só. Foi com muito carinho. E aí, ele falou que saiba o que Cu sabe fazer, cara. Meu, as piadinhas do Cu foi boa. Ele adorou a minha participação. Vulgo podcaster tarado. Eu só não entendi a brincadeira do podcaster tarado, cara. Depois, por favor, explique no comentário aqui no Nerd Drops que eu lerei. E ele falou que realmente, cara, o iluminado é o oposto do filme do Cu, porque o Cu é escuro. Foda. É, cara, eu só sei que a piada do Cu riu muito, cara. Tem também o comentário do Rodrigo T, que diz: espero ficar um ano sem ouvir piada sobre Cu. Isso é o que eu chamo de esgotar uma piada. No mais, foi um bom cast e no aguardo... Aqui eu fiquei emocionado. No aguardo da volta do SUS. Tem também o último comentário, que foi do... É, como que é o nome? Do Jim Carrey? Foi o primeiro... É o All Mind. Exatamente. Ele disse que foi o primeiro... É? Drop... É. É. Lembra o filme? Do Poderoso? Qual que é o nome em inglês? Sim, o Bruce Almighty. Então. E ele disse que foi o primeiro Nerd Drops que ouviu e gostou muito. Ele disse que foi bem divertido e mandou um Mi pra gente. Eu juro que um dia eu vou saber o que é um Mi, cara. Ah, dissociando. Quero cinco comentários, cara. Bom, é isso, galera. Essa foi a nossa leitura de e-mails e comentários. Um abraço por trás do Tato. Pra todos vocês. Boa saída. Não. Cara, assim, brincadeiras à parte, desculpem o descontrole, espero que vocês tenham se divertido no podcast. E, cara, esse podcast também não podia deixar de estar bom, né? Olha que confuso. Eu fiquei tão confuso que eu não perguntei. Esse Nerd Drop, meu Deus, cara, que foi? Eu não estou nesse, mas o Rick está. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço pra todos os meus amigos lá do Nowloading, cara. Gente, ó, yo, tamo aí, velho. Go, é nóis. Vamos voltar com o cast. Um abraço e me chupem. É, não precisa, só me tweetar já tá valendo. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Sai lista dos maiores desastres da bilheteria do cinema. Saga Crepúsculo vai bem nas bilheterias. Filmagens de O Hobbit são adiadas. Tobey Maguire diz por que aceitou fazer Homem-Aranha 4. Diretor de Predadores fala sobre novo filme da série. Sam Raimi convida a Uruguai para fazer ficção científica de baixo orçamento. Filme de Zé Colmeia define o seu Gualda. Qual são as coisas aí, Cebolinha? Eu também. Saiba quem lidera as bilheterias brasileiras. Editor-chefe da Marvel empolgado com a adaptação de Thor. Ator do novo Mad Max fala sobre projeto. Vin Diesel fala sobre o terceiro filme de Riddick. Natalie Portman se surpreende com a descrição da Marvel. Diretor não volta para a franquia Bourne. Bom, e chegou aí o trailer do suspense The Exam, que provavelmente aqui deve chegar com o nome de o exame, ou se não, a prova, ou a prova mortal, ou o exame mortal, coisa do tipo. E promete, né, misturar elementos como Jogos Mortais, O Cubo e O Aprendiz. Na verdade, aqui o filme consiste, né, na presença aqui de 8 candidatos numa sala, né, que supostamente devem atrás aqui de algum cargo na empresa. E eles têm que, a única tarefa de responder uma única pergunta no prazo de 80 problemas é descobrir qual que é a dita cuja pergunta. Caraca. E, cara, pelo que eu vi, a pergunta deve ser uma coisa bem sinistra, porque nego tava se matando, tava se cortando, se amarrando lá. Tava... Não, e é foda, né? Porque o cara logo fala aí no trailer, né? Se você deixar o papel cair, tu tá dispensado. Se você peidar, tu tá dispensado. E os caras viram o papel e não tem pergunta nenhuma, né, cara? É muito louco. Sabe o que me lembra isso na descrição que eu vi? Você assistiu aquele filme Aprisionados? Cara, não. O título não é estranho. Como é que é o filme? São umas, acho que 10 pessoas numa casa, e eles concorrem a $1 milhão, tá ligado? Só que assim, eles ficam trancados numa casa, não explica por que eles apareceram lá, não explica como que eles foram para lá, nem nada. Aí diz que o último é $1 milhão, tá ligado? Aí o nego vai se matando, cara, até... Ah, sequestro. Eu lembrei do nome desse filme porque tem uma minissérie aí, The Prisoner, uma parada assim, que quando eu fui procurar, eu esbarrei nesse filme também. Olha, pelo que tem no trailer, cara, parece ser muito legal. Ah, eu gosto desse tipo de filme, né, cara? Pela grande variedade, né, de elenco e locações, né, os caras com certeza vão ter que se segurar só no outro, meu. Ah, não fala assim, que o primeiro Jogos Mortais foi bom demais, era dois caras num banheiro, hein, meu. Mas olha só, o primeiro, ele inovou, né, esse aí já não tá inovando, que já tá seguindo a mesma fórmula, então, sei lá. E o primeiro é o que tem o Ben, né, do Lost. Isso. E o Danny Glover. O cara era a vítima mais assustadora que eu já vi, né, bicho? O cara é mal, hein? Bom, aqui a produção de The Exam, né? Uma produção britânica. E por enquanto a gente só tem a estreia aqui no Reino Unido, que vai ser em 8 de janeiro. E Natan, 9 de janeiro. Parece que agora é uma tendência, né, cara? Agora tá chegando no Brasil, acredito que amanhã mesmo, Atividade Paranormal, né? Que gastaram $15 mil. E até acho que algumas semanas atrás a gente falou, já tinha alcançado a marca de 30 milhões, cara. Pô, o negócio é... O esquema é esse, né, velho? Você tentar investir num roteiro quando você não tem orçamento pra fazer, tentar fazer um roteiro legal pra que depois você exploda no orçamento e faça uma bosta de filme. Eu tava tentando fazer um filme com uma atriz consagrada, Leila Lopes. Não deu certo. Quem ia fazer a chamada do teu filme era o Lombardi. Era o Lombardi. Ia ser dublado pela Rapid Richards. Ok, vamos apostar. Quem vai ser o próximo a morrer? Depois de todo esse elenco, o Zack Snyder que ia dirigir pra você, né, cara? Como diz o pessoal do Jacaré Banguela, Deus ligou o random mesmo, né, cara? Cara, eu tô morrendo de vontade pra ver esse filme. Bom, a direção aí é do Stuart Hazeldin. E pra quem acompanha o mundo da internet, ficou sabendo nessa semana do novo pôster que foi divulgado do filme do Homem de Ferro 2. O filme que tem estreia dia 7 de maio de 2010. Foi divulgado pelo John Favreau via Twitter, que é diretor do filme. E quem deu a dica e colocou ele na internet depois foi o site do Yahoo. É um comentário bobo, mas esses dois nesse pôster estão parecendo duas latinhas de refrigerante, uma do lado da outra, né? Uma é a Coca-Cola e a outra é a Coca Zero, né, meu? Não, é a Pepsi Zero. É a Pepsi Zero, você falou. Mas pra quem ainda não viu, o pôster é o Homem de Ferro e o War Machine atrás. Eu tenho uma pergunta, o War Machine é o Tony Stark? O War Machine, pelo que eu lembro dos quadrinhos, ele era acho que um robô autônomo e depois passou a ser a armadura que o Jim Rhodes passou a usar, né? É isso mesmo. Legal. Entendeu? Bom, aqui, eu não sei vocês, cara, mas desde o primeiro filme, cara, eu achei a versão da armadura sem pintura muito mais legal que é a tradicional. Ó, vou te falar que se eu tivesse qualquer uma das duas, tava bom, viu? Com um iPhone embutido, de preferência, né? Eu não ia mais ter que andar de ônibus, né, velho? É só isso, né, que você vai em mente quando você tem a armadura. A maior maior tecnologia disponível na humanidade é não pegar mais o busão. É, só isso mesmo, né? Porque se depender pra sexo, ele tá fudido, né? Ele tá fudido. O Drone Machine é bom no Marvel vs. Capcom, cara. Vocês jogaram com ele? É muito roubado, velho. Nossa, ele é muito apelão, né, ó. Era muito legal. Bom, cara, o War Machine, pra quem não sabe, nada mais é que um homem de ferro monocromático com uma metralhadora giratória nos ombros, né? Só. E aí quem provavelmente não, né? Com certeza quem vai encarar a armadura vai ser o Jim Rhodes, né? Que no primeiro filme foi interpretado pelo Terrence Howard e depois de ter reclamado aumentos e não sei que outros favores, aí acabou sendo delicadamente espirrado da produção e agora foi substituído pelo Don Cheadle, né? Que é um cara que, ó, puta, eu não vejo em papel. Eu acho totalmente fora da linha com papel. É, eu cara, também achei, cara. É errado. E outra, eu vou te falar que o Terrence Howard, ele se segurou lá, mas porque ele é um puta de um ator, né? Porque nem sequer ele visualmente tava, digamos assim, a par aí pro papel, cara. Ele tinha os olhos verdes. Nossa. Era um negão de olho verde. Graças a Deus não era ruivo, né? Negão ruivo? Um negão ruivo de olhos verdes. É, aí seria pro X-Men, né? Que é meio óbvio, né? Que no filme, com certeza, em algum momento, o Stark vai contra o War Machine, provavelmente. Então, vai dar pane, vai dar algum problema, cara, com certeza. Eles vão, um vai lutar com o outro, vai tacar a bolinha de bong, cara. Aqui. Vou apostar corrida, mano. Esse War Machine nesse posto tá me lembrando o Giban, cara. Não é? Olha aqui a coxa dele aqui, ó. Aquela arminha que abre. O Giban com o Robocop, tá ligado? Nossa. Giban, Robocop e o demônio, né? Que ele foi. Bom, se for que nem Robocop, com certeza o Homem de Ferro ganha, né, cara? É. A mobilidade dele é muito maior. Ele consegue mexer o pescoço, coisa importante. Não, ele consegue mexer o pescoço sem ter a necessidade de mexer a cintura primeiro, né? Exato. Ele pode seguir uma linha reta e olhar pro outro lado. Mas se você for parar pra pensar, se o Robocop fosse desenvolvido hoje, não ia ter o gargalo de hardware que ele teve pra acontecer isso. Bom, e apesar da década ainda não ter acabado, né? Acabar oficialmente no final do ano que vem, já divulgaram a lista dos piores filmes da década. Filmes de Hollywood, no caso, né? E tem outros? Todos de Bollywood. Quem divulgou a lista, né, foi o Hollywood Reporter. E essa lista é baseada nos maiores fracassos de bilheteria dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, segundo a relação custo versus arrecadação. Tem alguns filmes que foram um pouco questionados, né? Por não seguir uma linha hollywoodiana, né? Que foi o Planet Terror, o Bulletproof, que é do Grindhouse, né? E o mítico Libelo Cientológico de John Travolta. A Reconquista oficialmente é dos anos 90, mas o primeiro lugar de Eddie Murphy parece incontestável. Bom, a lista é a seguinte. Em primeiro lugar segue As Aventuras de Pluto Nash, que eu nunca assisti. Daí você não precisaria nem ver o nome, né? Já tava na lista logo de cara. Ele custou 100 milhões de dólares pra ser feito e arrecadou 4,4 milhões. Nossa senhora, cara. Chute no saco, velho. Esse daí não é da MGM, não, cara? Ai, cara, acho que é da Buena Vista, né? Ai, que dó, Oliver. Ai, como você é. Só porque faliu, coitado. Será que foi culpa do Ed Murphy? Depois segue, A Reconquista. Foi culpa do Ed Murphy, sim, porque ele tentou representar todos os papéis. Ele era o administrador, ele era o contador. Cara, a gota d'água foi quando ele quis ser o leão. Caraca. Falaram, vamos fechar essa porra que não dá mais. Aí tem A Reconquista, né, de ano 2000, que custou 75 milhões e arrecadou 21. Depois, nossa, só petardo, né, bicho? Mas o Puto Nash foi de caiu com da bunda, né, velho? A Terra Perdida, de 2009, que custou 100 milhões e arrecadou 65. Depois tem Contato de Risco, de 54, arrecadou 6,1. Nossa, esse aqui... Ah, esse daqui era do Ben Affleck com a J-Lo lá, Jennifer Lopez. É. O pessoal falou mal antes de lançar e quando lançou não foi diferente, né, bicho? Ele só fez jus ao que falou, né? Bom, aí segue Ricos, Bonitos e Infiéis, Mulher Gato, Invasores, Rollerball, Planet Terror e Spirit, o filme. Invasores é grota. Que pariu. Aquele é Gozadores. Você viu aquele vídeo? A Terra Perdida. Que ele fala, o negócio é comer com buceta. Na verdade, o lema do Frota é diferente. O lema de que ele leva é, o importante é gozar, não importa por onde. Caralho. Bom, cara, mas tem mais filme que devia estar aí, né? E uma coisa que eu fiquei impressionado é que não tem nenhum do Nicolas Cage, cara. Não, porque o Nicolas Cage é default, é direto pra primeiro lugar. Esses daqui são os seguintes. Era tipo Corrida com o Schumacher, né, cara? Exatamente. Então, mas quem pegava o segundo. Então, aquele último filme dele que tava indo bem de bilheteria, ou eu sou... Qual que tava indo bem de bilheteria, cara? Não sei, será que... Quer dizer, então, você tá sonhando com o Nicolas Cage, é isso? Ah, cara, eu queria que meu papai me chamasse de Kal-El. Kal-Elzinho tá suado, tá? Tá com o Kal-Elzinho suado, é? Pou, Kal-El suou. Agora, antes de acabar aí, tem outro filme aqui, cara, que é daquela minha teoria que é tão ruim que ele dá a volta e é legalzinho. Que é o Planeta Terror, do Robert Rodriguez, né, cara? Cara, que é esse filme é muito bom, velho. É muito trash, né, cara? Por isso que é legal, cara. É o filme que faz dupla com A Prova de Morte, né? Do Grindhouse, né? Que foi a união aí de dois filmes com o Quentin Tarantino e o Robert Rodriguez. Que eu acho uma bosta. É, A Prova de Morte eu não achei legal, não. Agora, o Planeta é o que nem eu te digo. É ruim pra caramba, ele dá a volta e é legal. Não, A Prova de Morte não dá volta, velho. O Planet Terror dá. Com certeza. Eu sou 100% no que você disse. Meu, aquela cena que eles vão explicar tudo do filme. Tudo que você precisa saber no filme vai ser explicado e queima o filme, eles perdem o rolo. Puta merda. É fantástico, velho. Ai, meu Deus do céu. É foda. E a perna metranca também, né, meu? É, isso é foda. Aqui e quando ela vai fazer alguma coisa, ela fala, talento inútil número 12. É isso aqui. É legal pra caramba, cara. Vou falar que, não contrariando as expectativas, mas confirmando a falta de bom gosto, né, das pessoas, a saga Crepúsculo está indo ótimo, né? Está mandando muito bem na bilheteria, que basicamente composta por garotas de 14 anos que estão indo assistir o filme, mais de uma vez, provavelmente, cada uma. Cara, isso comprova que tem muita adolescente ou muito gay, né, cara? Mas, cara, cara, é muito esquisito, sabe? Eu acho que se eles pegassem metade desses 42 milhões e investissem na minha trilogia, que é Prepúcio, Bola Nova, e eu ainda vou inventar um nome pro terceiro, a gente ia fazer mais dinheiro. Qual que é o terceiro? Eu não sei, qual que é o terceiro do... Ah, ninguém sabe, beleza. Beleza. E, cara, assim, uma coisa, as meninas gostam daquele lobisomem que é bombadinho, né? Pô, ele tem os bicos do peito assimétrico, é tudo torto. É sério, cara, repara. Eu não vi o filme, velho, de boa. Também não vi, não assisti Crepúsculo, porque, cara, vampiro que brilha no sol, que porra é essa? Isso não é vampiro. É. Isso é metrossexual com muito gloss, brilho, purpurina. Cara, o que eu acho mais engraçado é que como é que no filme, nego associa pessoas que brilham quando estão no sol a vampiros, sabe? Isso não é nada intuitivo, sabe? Tipo, se você tá andando na rua e você vê uma pessoa brilhando no sol, a última coisa que você vai pensar é falar, caraca, olha, é um vampiro, sabe? Não é isso, cara. Vai falar, o cara caiu no posto de purpurina, tá sacanagem, pagando trote. Caralho. Nunca, cara, vampiro. A primeira coisa que eu ia pensar, eu ia falar, caralho, eu consigo ver a aura das pessoas? nos outros filmes, os vampiros, eles brilham tanto no de dia que eles pegam fogo, né, cara? É, mas deve ser isso, meu. Mas, sei lá, cara. Eu fui ver o Crepúsculo, né, o primeiro, totalmente, sabe? Eu cheguei, tava na casa da minha ex, né? Aí ela chegou e falou, olha, tem um filme de vampiro, de um livro que tá vendendo pra caramba e tal, pô, deve ser legal. Falei, ah, porra, vampiro, né, deve ser maneiro mesmo. Eu fui ver, cara. Que porra bizarra, sabe? Fiquei saindo do cinema meio sem saber o que aconteceu, sabe? Tipo, caralho. E certeza que ela deve ter falado pra você que adorou. Ah, eu nem perguntei, cara. Se falou, eu abstraí. E outro dia eu tava assistindo aquele... Ah, cara, o programa de TV que o Robin Williams foi meter o pau no Rio de Janeiro. Ah, cara, pessoal... Para e observa só a loucura do Oliver agora. Ficou com muito rancor, cara. Olha, não, bem, não, ele meteu o pau, ele... Ele meteu o quê? Ele... Fala. Quem que era pra falar? Era não, vazio. Não sei, você falou meteu o pau ou... Aí, sei lá, deu um lag. Tá bom, então não fala. Aí... Certeza que isso daí são anos de tóxico. Ou então muito tempo de edição, sei lá, é um dos dois. Ah, então. Mas aí ele tava... Ele foi entrevistar aquele Robert Parkinson lá. E na entrevista do Robert Parkinson, velho, ele é muito bizarro, cara. Ele é muito esquisito. Cara, eu não sei como mulheres, meninas de 14, 15 anos gostam daquilo. Eu imagino, cara, que isso aí é como se você fosse... Você já viu algum integrante do NX Zero? É, cara, é tipo isso. É que tem aquela parada, pessoal. Eu vi isso no Fantástico, cara. Eu tenho certeza que fala que garotas que ainda não estão no seu ciclo reprodutivo, né? Tipo 14 anos, 13 anos, elas se sentem mais atraídas por homens que têm faces de mulher, sabe? Que parecem de mulher. Então acho que é isso que tem uma explicação científica pra isso aí. Então, naquela reportagem fatídica sobre os emos do jornal Hoje, alguém lembra? Tem uma menina que fala. Ela falou assim: ah, eu gosto de meninos que têm cara de menina. Fala, ai, meu Deus do céu. E que brilham quando saem no sol. Agora, se você... Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Bem, enfim, né? O negócio é que tá vendendo pra cacete. Provável que o terceiro filme venda mais ainda. E se, seguindo o curso da ganância dos roteiristas, é capaz de ter mais uma trilogia que vai vender mais ainda. Essa porra ainda vai encher o nosso saco por um bom tempo. É, sem mencionar que acho que os livros, eles chegam a 4, né? É uma quase trilogia. São 4 livros? São, até aqui, ó, o Sucio, ó. É Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. O Amanhecer pode ser Amolecer, né? Amolecer, porque é o último filme, né? É, cara. E o Eclipse tem a ver alguma coisa com o cu, porque é Eclipse, né? Puta, cara. Bom, e fãs da saga O Senhor dos Anéis, esta sim, a saga, né, merece o título. Porra, qual saga? É. O Senhor dos Anéis? Ah, O Senhor dos Anéis. Ah, o Hobbit é um prequel do Senhor dos Anéis, pô. Eu tinha entendido Anéis, mas vai lá. Bem, enfim, pros fãs da saga e Senhor dos Anéis, né, não se desesperem com a notícia, mas as filmagens de O Hobbit são adiadas, né? Que droga, cara, por quê? Porque, bom, inicialmente, né, tava tudo agendado pra março e abril de 2010, mas eu acredito, assim, na minha opinião, vai ser um pequeno atraso, assim, que eles vão estar atrasando a produção pra, no caso, as filmagens, né, pra junho e julho, né, e no caso aqui o intuito disso é terminar o roteiro do segundo filme pra ter ideia com o que vai fazer com o primeiro, né? Ou seja, é algo que, totalmente justo, né? Uhum. Esse vai ser muito legal, cara. O Hobbit é um livro muito bom, cara. É muito legal. É muito bom. Eu acho que pela produção e direção escalada do filme vai ser até fácil fazer, né, cara? Uhum. E outra coisa também que depende aí as filmagens seria o futuro dos estúdios da MGM, né? Que a gente citou de leve aí nas notícias de piores bilheterias, né? Uhum. E porque o estúdio, ele detém parte dos direitos, né? E os dois filmes, o Hobbit, eles chegam às telas, espera-se que chegue, né? Respectivamente, em dezembro de 2011 e dezembro de 2012. Ou seja, eles vão manter o mesmo tempo, né? Entre os filmes do Senhor dos Anéis, levaram de um pro outro. Ah, legal. Cara, eu tô sentindo falta, sabe? De ter uma saga maneira que você fica esperando o próximo filme, tá ligado? E faz fila no cinema pra ir ver com a galera e tal. Mesmo, cara, que a história já seja conhecida. Assim, um negócio que depois que saiu O Senhor dos Anéis, cara, que eu fiquei viciado, são cenas de um zilhão de soldados combatendo outro zilhão, né, cara? Uhum. E praticamente tudo isso começou com O Senhor dos Anéis, cara. E a gente pode ver até outros filmes aí que não tem, né, tamanha qualidade aí do Senhor dos Anéis, mas que tiveram batalhas legais como Alexandre o Grande, que eu acho que foi outra cena, cara, muito fodida. vida de batalha, né? 300, é claro, né? São 300 caras de capinha vermelhinha contra um zilhão de caras beges, né? Mas eu tô falando, por exemplo... Mas no caso, o Hobbit não vai trazer isso, né? É, assim, existem batalhas sinistras no Hobbit. Não sei se você já leu o livro. Já li o livro. Já, então, não tem aquela batalha final onde junta as os homens, né? Tem aquela batalha ali. Tem cara de ser foda pra caralho. Mas vai focar muito naquelas pequenas aventuras do Bilbo e os anões, né, cara? Então... É, grande parte aí, eu acho que o único problema que o filme pode ter com o público pode ser a mesma coisa que aconteceu com A Sociedade do Anel. Que é um filme que, apesar de ter as 3 horas e alguma coisa, ele é um filme que ele é uma introdução, né, cara? Então, e quer dizer, tem menos ação, né, cara? Tem menos ação e o filme vai acabar e vai ter aquele gostinho de quero mais e você vai ter que esperar um ano, sabe? Ah, mas então, eu sinto falta disso. Eu lembro quando lançou O Retorno do Rei. Caraca, eu e os meus amigos, a gente tava pirando, tá ligado? Falou, cara, vamos ver essa porra na estreia. E aí a gente foi junto com um bando de nerd, tá ligado? Neguinho aplaudindo no meio do filme. Porra, gritando. Muito maneiro, cara. Uma vibração muito legal. E não tem mais isso, sabe? Tipo, vou torcer pra ver Crepúsculo 2, tá ligado? O grande problema que aconteceu depois com o lançamento do Retorno do Rei foi que todo filme ótimo que saía depois dele era mais ou menos, né, cara? É, tu leva o nível, né, cara, depois pra ver outros que são bons, mas não são masterpiece, é complicado. Ah, o Retorno do Rei foi a mostra que o Peter Jackson ficou puto de não ter ganhado nem o Oscar no primeiro e no segundo, cara. É, ele falou, velho, ah, é? Então toma essa porra aí. Então leva. Eu vou abocanhar o que eu puder, porque caso eu vou levar. Dizem que depois que ele ganhou aquela caralhada de Oscar, ele saiu pelado, cagou na mão e tacou merda na cara de todo mundo. E durante algumas entrevistas que o Tobey Maguire tá fazendo pro seu novo filme, né, que é um drama chamado Brothers, obviamente, né, as pessoas começaram a perguntar sobre o filme do Homem-Aranha 4 e o que ele já pode falar sobre ele. Aí ele disse o seguinte... Eu achei que era uma continuação do Seabiscuit. Coitado. Ele disse o seguinte, eu vi algum material, né, ele falou isso pra MTV News, quando foi perguntado se já leu o roteiro. Ele disse também o seguinte, as pessoas me contam sobre os boatos. Eu os conheço, acho muito interessantes, mas não presto atenção demais. De qualquer maneira, gosto muito de que as pessoas estejam falando interessadas no filme, disse ele. E o Boston Globe, né? O Maguire discutiu sobre alguns boatos, né? Sobre a suposta relutância de fazer o Peter Parker novamente. E daí ele também completou o seguinte: eu não estava exatamente relutante. Para mim, é um processo complicado decidir se volto ou não a um determinado papel. Eu tenho que acordar cedo para trabalhar e me sentir bem sabendo que estou deixando meus filhos por uns 5 meses. É um grande comprometimento. Aí também perguntaram, por que o Homem-Aranha conseguiu atraí-lo, então? É que espero poder evoluir o personagem, levá-lo a uma nova direção. Ele ainda será Peter Parker, mas espero que consigamos conduzir adiante com ele por muito tempo, me dando novos desafios como ator no processo. Quer dizer, ele quer escalar o Homem-Aranha, né? Ele quer elevar o nível. É, ele quer fazer o Homem-Aranha voar agora. O que me deixou mais assim nessa notícia é descobrir que o Maguire tem filhos. Não sabia. Não, o que mais me deixou assustado com essa notícia, saber que ele quer melhorar o personagem depois do Homem-Aranha 3, né, cara? É, o melhor filme do Homem-Aranha até agora foi o que passa o trailer na abertura de Trovão Tropical. É, o que, não sei o que... O Robert Downey Jr., né, os dois padres viados, é isso? É. Exato. Cara, esse filme é muito engraçado, meu Deus. Ai, Deus do céu. Os trailers daquele, do Trovão Tropical, chega a ser mais engraçado que o próprio filme. Chega a ser muito mais engraçado que do comecinho. Bom, por enquanto no elenco aí, óbvio, né, Tobey Maguire. Aliás, Kristen Dunst e Dylan... Rabinho, só pra ter um comentário também sobre o Trovão Tropical. Tom Cruise, velho. Caralho. Tom Cruise, cara. Outro caralho. Caralho, cara. Eu, tipo assim, meu amigo não me contou que era. No final, vindo nos créditos, eu fiquei, tipo, não, cara, pegadinha, cara. Como assim, tá ligado? O cara se transformou foda naquele filme. Que isso. Que é uma coisa alucinante. Você assistiu Inglourious Basterds? Sim. Tem o Michael Myers nesse filme. Mike Myers. É, eu sei. Ali tem. Claro. Ah. O que acontece lá é que o Michael Myers fica que nem o Zacarias sem peruca, tá ligado? Mais ou menos por aí. É, então, fica um cara sério e tal, você não reconhece. O Tom Cruise, cara, ele fecha o filme, o Trovão Tropical, com chave de ouro, cara. É, dançando lá. Dançando, puta, cara. Demais, velho. Demais. Bom. Agora, voltando ao Homem-Aranha, obviamente no elenco ainda conta com Tobey Maguire e Dylan Baker. Já confirmaram que retorna ao elenco. No caso, o Dylan Baker aqui é o professor do Peter Parker, né? Que pode ser ou não o lagarto, o vilão lagarto pro próximo filme. Mas se não for, é muita sacanagem, né, cara? O cara, se o vilão for o lagarto e não for ele que vai fazer, entendeu? Porque o cara fez uns 3 filmes e fez o cara. A hora que ele vai ter a chance de virar um vilão, que os caras mudam o ator, né? É, ele vai ficar dando indiretinha, ele vai ficar dando uma de João sem braço. O Homem-Aranha 4 tem estreia prevista pro dia 6 de maio de 2011. Então, e pra quem não sabe, o Distrito 9 foi apadrinhado aí pelo Peter Jackson e deixou um cara desconhecido, que nem vale a pena citar o nome aqui. O Sam Raimi parece que tá querendo fazer isso também, né? Ele convidou o uruguaio Fed Álvarez, pra também ser o namorado Britney Spears, o Fed alguma coisa, pra fazer uma longa-metragem, né? E, cara, esse Fed Álvarez aí, ele é especialista em comercial e especialista em efeitos, né? A única coisa que se sabe até agora do filme é que vai ter robô. E o orçamento deve ficar entre 30 e 40 milhões. Mesma coisa do Distrito 9, ou quase lá. Cara, o que vocês acham? Ah, cara, o Distrito 9, né, bicho, chegou aí e com uma produção de 30 milhões. Eu acho que nos primeiros finais de semana aí já engoliu 100 milhões. Quer dizer, então, é uma tendência que, cara, com certeza vai ser seguida como tudo em Hollywood, né? Se eu tivesse 100 milhões hoje, eu renovava a pra você assistir. Ah, cara, que triste. Ele ia fazer um palquinho na casa dele e chamar as meninas. Vai, faz aí. No final tinha que ser acabado com muito champanhe. E rock and roll. E só pra completar aí, quem quiser dar uma olhadinha num dos trabalhos do Fedido, vai estar aí no post. O vídeo chama Ataque de Pânico. Vale a pena conferir. Eu assisti esse vídeo antes de saber disso tudo e é muito bom, vale a pena assistir. Tá? Cara, outra notícia triste aí também. E, pô, vai acontecer mesmo. Que triste. Merda. O filme do Zé Comé já tem o seu guarda, cara. Pra quem não sabe... Não, fala direito, cara. Não, é. O filme do Zé Comé aí, que vai ser a adaptação em live action pela Warner Bros., já definiu quem vai ser o Guarda Smith, né? Que no desenho, o guarda é o guarda lá, sabe? Uhum. É o Gualda. O seu Gualda será interpretado por Tom Cavanagh, já era. Ele fez Ed, Trust Me, ele fez o irmão do JG, Scrubs e outras coisas. Ele vai ser o par romântico da personagem Diana Ferris, uma produtora de documentários que vai até o parque para rodar um filme. Já tá definido quem vai fazer a voz do Zé Comé, que vai ser CGI. Legal esse ator. E quem vai dublar o Catatau vai ser o Justin Timberlake. Puta, são mais um CGI. O filme tá com estreia marcada pra 17 de dezembro de 2010 em 3D. Cara, vai ser um daqueles filmes que é sobre o Zé Comé, mas não vai ser sobre ele, né, cara? Provavelmente vou focar praticamente a história toda no Gualda. Isso, no é o filme que vai ter o Zé Comé, né? Ah, que droga, né? Segundo um amigo meu que traduziu o Zé Comé para o inglês, o nome dele é Joseph Hive. Bom, gente, não tem jeito. Aqui nas notícias que falam sobre o rendimento, né, das atrações internacionais nas bilheterias brasileiras, Lua Nova liderou novamente. Né, o filme já... O filme ele já arrecadou mais de 20 milhõeszinhos, com público superior a 3 milhões de espectadores, né? Ainda em segundo lugar está aí o 2012, né, que rendeu aí 4 milhões e 580 mil. Em terceiro está a animação Planeta 51 com 960 mil. Rendeu quanto? 4 milhões no Brasil? É, mas é, no caso é na semana, né? No último fim de semana. Ah, bom, hoje eu ia falar uma Whiplash, é você? E nesse último fim de semana aqui do filme 2012, né, do Roland Destruição Emmerich, rendeu 4.580.000, né, seguidos aí pela animação Planeta 51, a comédia Julie e Julia, com 586.000, e a outra animação aí do Robert Zemeckis, Os Fantasmas de Scrooge, né, que tá com seus modestos 276.754 reais. E que é bom pra caralho, mano. Tá assistindo? Muito bom. Ah, é a história dos três fantasmas do Natal, tá ligado? Três fantasmas do Natal. É, o do Natal passado, presente. Presente e futuro. E o do Tenga. Esse daí é o espírito da vingança, né? É, porque ele vai vir, vai entupir tuas veias, você vai ver você cair no chão que nem a Leila Lopes. O espírito de porco, né? Falando em porco, né? O editor-chefe da Marvel, que é o Joe Quesada. Cara, Joe Quesada, isso daí, ele. Joe Quesada, né? Ele já foi músico, não foi? Ou eu tô confundindo ele com outra coisa? Não, cara, é o Joe Secado. Joe Secada, cara. Só de raiva agora você vai ter que cantar a notícia, viu? Pô, cara, mas o Joe Quesada, ele falou que tá empolgado com o filme do Thor, né? Na Comic Book Resorts, ele comenta: estamos bastante confiantes, não posso falar muito, mas creio que as pessoas, sejam fãs dos quadrinhos ou não, vão dizer: eu nunca vi nada parecido. Um filme de super-herói, e eu tô lendo tudo errado, será algo em comum, redefinindo. Volta aí, eu nunca vi nada parecido em um filme de super-herói, pelo amor de Deus, né, cara? Será algo em comum, redefinindo o que um filme de super-herói pode ser. Ô, Viatinho, volta lá, eu nunca vi. Você vai emendar minha voz no meio? O que você vai fazer? Deixa a edição assim que tá bonito. Quem que vai editar isso aí, só pra ter sabido? Nós dois. Por quê? Você vai fazer alguma coisa amanhã à tarde? Pô. Os caras logo fogem. Você tá livre, Sandro? Não... É, posso deixar a piadinha aqui dentro do cast? Daí eu nem falo de novo essa porra. Bom, Thor tem um roteiro assinado por Mark Frosinone, que é diretor do Eu Sou a Lenda, com direção de Kenneth Branagh. E a estreia é 20 de maio de 2011, né? Corre o risco aí de nunca acontecer esse filme. Agora, você viu, né, cara? O filme, ele é roteirizado pelo escritor de Eu Sou a Lenda. O cara não conseguiu trabalhar direito com a lenda, agora ele vai fazer um mito, né? Ai, cara. Cara, o pior é que esses caras vêm com essa: você nunca viu nada parecido, né? Eu lembro daquele comercial que tinha na TV, eu nunca me diverti tanto. Ai, tô pra frente. Quase morri, papai sumiu. E no final de outubro, o ator Tom Hardy, que participou de Rock and Roll e Bronson... Nossa, bicho, pode parar por aí. Rock and Roll. Então, pica na pedra. Tom Hardy que fez Rock and Roll. Oh, meu. Olha só, cara. Que história, bicho. Falando em piada pronta, né, cara? É, sacanagem. Não, realmente, o cara fazer Rock and Roll tem que ser Hardy mesmo, né, velho? O elenco não é nem tão bom. Os caras foram mais contratados pelos nomes mesmo, né? O resto do elenco é meia bomba. Pô, ele foi confirmado, né, no elenco de Mad Max Fury Road, a MTV, né? Ele falou da responsabilidade de substituir o Mel fucking Gibson no quarto filme da série. Ele disse o seguinte: Mad Max é um negócio grande, eu não tinha como não aceitar. Seria ridículo tentar seguir o que Mel Gibson fez. Ele é Max. Eu preciso fazer algo totalmente diferente à cena, disse ele. Bom, ele já leu o roteiro do filme, né? E falou que o teste do elenco não tinha nada a ver com o Max ou com o roteiro. Foi fora dos padrões, porque porque na prática ele poderia estar fazendo o teste ali pra qualquer filme. É, foi uma leitura anônima, ele disse. O diretor George Miller, né, sequer conversou sobre o papel, né, de Max. Cara, deve ser um sistema de escalação de elenco totalmente inovador. Você pega o cara, ele vai fazer Mad Max, mas você não fala sobre o filme, você não lê nenhuma pecinha aí do roteiro, nada. Nem vê os filmes antigos. E outra, né, cara, assim, o Mad Max, ele andava de moto. Mad Max, ele não, ele... Só tinha o carro. Isso. Porque se esse cara tiver que andar de moto, brother, aqui no Brasil, ele ia ser um motoboy. Ia traduzir o nome de alguma coisa de motoboy. Olha a carinha dele, o bigodinho, velho. Ai, caralho. Eu espero que esse novo Mad Max não dá. Bom, querendo ou não, tem Charlize Theron no elenco, né? Não, eu espero que esse novo Mad Max não dá. E o filme começa a ser rodado em agosto de 2010 em New South Wales, na Austrália. Pra emplacar, ele tem que passar primeiro pela vistoria, né? Fazer escola. Puta, cara, e vocês viram aí o Diesel falando sobre o primeiro filme do Riddick? Eu não vi, Sussico, mas conte para a gente, por favor. Obrigado, cara, colega. É, pô, pra quem não sabe... o Vin Diesel, ele já vem falando aí faz um tempo sobre o terceiro Reed, né? Porque depois que ele deixou ter guiado e voltou a atuar, o cara, pô, ele tá falando isso aqui, né? Não, peraí, breca. Voltou a atuar ou voltou a estar presente em filmes de grande bilheteria? Cara, existe um filme no YouTube do Vin Diesel quando ele nava a Hélio lá, ele vira a Hélio, e aí ele fala que ela vai ter o barato, velho. Mesmo com o Hélio, a voz do cara fica meio grossa, tá ligado? Bom, mas ele disse aí no perfil do Facebook, no perfil falso do Facebook dele, ele disse que agora a procura por locações já começou na Nova Zelândia. Sempre esses lugares, né? Que não... O Vin Diesel, ele engoliu um iPhone com Audition no Lower Pitch, né, bicho? Ele diz apenas que está ali pra todo mundo ver, e ainda que ele seja a única pessoa no mundo que acredita que o filme vai mesmo acontecer. Então existem duas pessoas, amigo. É, recentemente teve o diretor David Chong, que cogitava contar a história menos pirotécnica, megalomaníaca, que o segundo filme, mas mais parecida com o primeiro mesmo, que é Eclipse Imortal, que deu origem a Sinistra em 2000. Mas cara, porra, Riddick é demais, velho. Qualquer... É só pôr um óculos no Vin Diesel, jogar ele num quarto escuro, uns monstros do espaço. E os soldados ali pra ele bater, tá tudo valendo. Ah, cara, pela proposta dos filmes, cara, eu gostei, ó, cara. Apaga, pensa comigo, ó. Locação. É, o filme que o Guizão gosta lá, qual que é? Jogos Mortais. Apaga a luz. Bota o Reed com o óculos dele lá. Ele tem que bater nos dois, mas o óculos dele quebra e ele não começa a enxergar direito. Fechou aí. Pô, tá filmando Reed 3. Não. E outra, ele ia matar o vilão logo no primeiro Jogos Mortais, né? Porque ele é tão badass que ele bate até em morto. Ele espera, porque rebentar todo mundo ali. Não, o detalhe é que é o seguinte. Ele não ia ser capturado, ele não ia parar naquela salinha por livre espontânea vontade, né? Cara, tipo, pro cara chegar ele e ia passar férias, ele. Né, bicho? A hora que o cara levanta da banheira, tá ligado? Ele bota a cabecinha pra fora da privada e vai caindo de lá. Tipo como se estivesse passando na raquete. O corpo, sabe? Aqueles malucos que passam na raquete. Ele é bizarro. Porra, é muito bizarro. Bom, mas cara, pra quem curte o vídeo, tá uma boa notícia. E espera aí pra ver, né? Tem dois filmes e um jogo até agora, né? Dois jogos. Dois jogos. O segundo não é tão bom quanto o primeiro, né? Ah, e tem a animação que é muito boa também. Sim. Que é da mesma galera que fazia lá o Ion Flux, né? Aquela animação da MTV. Esse me tornou legal, daria também. Ridículo. Não, cara. Mas já deve ter, viu, cara? O Fuck Dick. O Ride Dick, né, cara? Se o orçamento apertava, eles vão escalar Vin GNV, né, bicho? Nossa senhora, mano. Parabéns, você se superou nessa. Ai, que Deus, cara. a Natalie Portman, que recentemente foi contratada para atuar em Thor, né, ela ficou surpresa com os métodos utilizados pela Marvel para manter o roteiro do filme em sigilo, né, cara? Ela diz o seguinte: parece que você não recebe mais um roteiro que não tenha mais marcas d'água que identificariam você se tentasse vazar algo. O roteiro de Thor é difícil de ler porque vem escrito em uns papéis coloridos, esquisitos, que trazem seu nome de forma gigante em todas as páginas. E toda vez que você recebe uma ligação da Marvel, não aparece como um número normal no identificador de chamadas. É com um código de 5 dígitos. Nunca vi isso. São ligações de pessoas do governo e eles não têm isso. A Marvel é como um mundo maluco secreto. E, cara, deve ser mesmo. E, sinceramente, ainda assim, eu acho que alguma hora vai vazar, né? Então... essas medidas são muito estranhas. É, não tem vazar, né, cara? Alguma hora alguém vai acertar, né? Porque muitas vezes essa parada de vazar parece que vazou, mas na verdade só deram um sinal verde pra deixar vazar, né? Então, isso é só cagado, né? Aí ela fala, apesar de toda a surpresa e até a aparente indignação, né, da Natalie Portman, a Marvel não é a única empresa que faz esse tipo de coisa. O James Cameron com o Avatar, que vai ser... É de... Os roteiros deles são tudo em 3D, né? Cara, pra quem não sabe, o Nerdrops tá num grau tão alto que a gente tá mandando a pauta assim pra galera já, pra não vazar a pauta, tá ligado? Ah, é verdade. Tipo, eu recebi aqui a pauta com uma marca d'água e aquele captcha, sabe? Eu vou começar a fazer a pauta com fundo vermelho. Mas isso daí não é novidade nenhuma, cara. Eu lembro que no primeiro filme do Arquivo X, eu falei brincando, mas é verdade, os roteiros eram tudo feito com papel vermelho, cara. Que é pra impedir de cópia. Porque nem papel reciclado também, dificulta a cópia. Mas não pode copiar a mão, velho? Ah, você copiar o roteiro inteiro na mão, mano? Ah, sei lá. Sabe, como que você vai fazer? Tu vai entrar no estúdio, ó. Passa o pano aí pra mim. Tranca num quartinho, fica com a caneta lá. Escrevendo 4 mil páginas. É, até você terminar o roteiro, o episódio já saiu. Pensou tu roubar um roteiro do Senhor dos Anéis, bicho? É, mais fácil pegar o roteiro e sair correndo, né, cara? É, com certeza. É, mas o negócio é porque o fundo colorido, né, ele incomoda no contraste com as letras, né? Então ele impede até certo ponto até cópia eletrônica. Cara, até no olho você consegue, pronto, é normal, se você põe no aparelho eletrônico de cópia, a hora que ele manda a luz pra copiar, ele zoa tudo. É, tanto que quando a galera no Japão descobriu essa tecnologia, né, eles tentaram pôr no Pokémon, pra você ver a galera começou a ter confusão, a hora que fica aqui o WU, aí lá, era o mesmo esquema. Bom, e se houver um quarto filme aí da franquia Bourne, não contará mais com o diretor Paul Greengrass, né? Que ele foi responsável, cara, pelos bem-sucedidos A Supremacia Bourne e O Ultimatum Bourne, né? É, no caso aqui, ele declarou que tem muito orgulho dos dois filmes que ele participou. Não fez, né? Identidade Bourne? Não, o primeiro, a Identidade Bourne foi o Doug Liman. Ah, só. E, de acordo com ele aqui, a decisão de não retornar, isso se deve simplesmente porque ele quer algo diferente, né, bicho? Já Bourne já deu no saco. Isso? Tom Clancy, velho. Puta merda. Tom Clancy não, cara. Robert Ludlum. O de escritor não é o Tom Clancy? Não. Tom Clancy é Perigo Real e Imediato, Jogos Patróticos, é o Jack Ryan. Caralho, mano. É, gravou. Minha vida mudou agora. Bom, continuando aqui, né, o Paul Greengrass, ele declarou que o interesse dele agora tá voltado para outros projetos, né, algo diferente dos filmes que ele já passou um bom tempo já dirigindo, e ele ainda acrescenta aqui que Jason Bourne existia antes dele, né, que no caso com a direção de Doug Liman, e continuará existindo depois. Ainda assim, cabe ao estúdio correr atrás de outro nome para direção. Já são cotados George Knopf, que atualmente ele tá dirigindo o filme da Justman Bureau, que é com o Matt Damon, né? Coincidentemente também com o Matt Damon. E o Toby Roy de Duplicidade. Velho, é o seguinte, na minha opinião, ok, os dois últimos filmes do Jason Bourne foram demais, mas, cara, o primeiro foi bom e os seguintes a ele manteram o mesmo estilo, né, cara? Então acho que não impede nada de trocar o nome pra direção. Ah, cara, eu nunca tinha botado muita fé no filme do Bourne, né, cara? Eu sinceramente não ligo, cara. Eu vi, esqueci, Não faço a menor ideia e nem faço questão de saber mais dessa. Então, eu penso isso porque é Matt Damon, né? Que eu falei, pô, Matt Damon. Não, velho. Ah, velho, mas eu acho os filmes, cara, muito bom, cara. Então, era isso que eu ia falar, porque eu não nem tinha botado fé, porra, Matt Damon, então, mas eu assisti o filme, é louco, hein, cara. Cara, é um James Bond inteligente com cenas de ação real, cara. E é tudo legal, tipo, porque ele usa elementos reais, né? Você vê que ele mexe com tecnologia contemporânea, né? Não tem nada daqueles gadgets malucos do James Bond, que eu acho legal também, né? Mas cada qual no seu canto aí. Gadget maluco no James Bond, olha, você não assiste o mesmo James Bond que eu. Não, nenhum dos 23 filmes, né? Dos 22 oficiais e do um não oficial com o Sean Connery. Mas o... Ah, cara... Você vê, cara, ele mexe com, sabe, telefone pré-pago, joga no bolso do cara. É tudo, meu, é coisa básica que a gente vê no dia a dia e o cara dá um arregaço, bicho. Tem um cara que faz isso também, MacGyver. Não, MacGyver, ele não faz palito de fósforo de chiclete mascado e construiu um prédio, né, velho? Então, de coisas do dia a dia, velho. Cara, MacGyver... Porra, mais do dia a dia que o MacGyver é impossível. É, o MacGyver, cara, ele pegou um Jeep, tirou os pneus, encaixou num trilho de trem e tampou o radiador com clara de ovo, mano. Não é pra qualquer um, bicho. Televisão. E a Fox revelou, né, o trailer promocional de Human Target, que é a série de TV que tem no elenco principal os nomes de Mark Valley, que fez Fringe, Boston Legal, Jackie Early Holly, que fez Watchmen, e T. McBride, né, que fez Pushing Daisies e Boston Public. E o seriado, né, baseado numa graphic novel da DC, e tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro, contando a história de Christopher Chance, um freelancer na área de segurança que oferece um serviço dos mais inusitados. Uma vez contratado, ele assume a identidade da pessoa em perigo, tornando-se o alvo no lugar de seu cliente. Olha só, beleza. Pô, mas aí o cara, ele só sobrevive, fica sobrevivendo, ou ele tenta pegar o pessoal que tá querendo matar o cliente dele? Eu acho provavelmente, que ele... né? Porque a ameaça só deve acabar quando ele mata, né, bicho? Ou prende, né? Sei lá, ele resolve. Bom, o trailer vai estar aí no post pra vocês darem uma olhada. Tem o gritinho padrão, né, Rick? É, eu tava vendo essa porra. Aquele... Uau! Sabe qual é? Essa porra, caraca, que piada interna do caralho. E conta com o Jack Harley aí do Watchmen, bonito que só ele, né, cara? Parece que deu de cara num muro, né? Pegou o papel do Fred Krueger com mérito, glória e louvor. Bom, e voltando a falar aí de vampiros brilhantes, brincadeira, pra quem gosta de vampiro mesmo e acha que vampiro não tem que sair no sol e que a coisa é mais séria do que pode se imaginar, o seriado True Blood, que é da HBO, né, já tem novos dois reforços para a terceira temporada. Os reforços são Marshall Allman e a Bella Shannon Lúcio, né, conhecido como B.J. Burroughs e Krishna na extinta série Prison Break. Ah, o Burroughs, lembrei dele. Cara, se eu não me engano, também tem uma novidade aí, que entrou mais uma pessoa pra ser um tal de lobisomem. Não, é verdade. Estragando a série pra todo mundo, se a terceira temporada vai ter lobisomem, né? Estragando a terceira, não vai estragar mais do que o final da segunda, né, cara? Não, é impossível. Não, é melhor a gente não comentar, porque é capaz que isso aconteça, mas eu rezo pra que seja impossível estragar mais que o final da segunda temporada. Eu não sei o que acontece, né, cara? Porque True Blood, meu, da metade da temporada pro final, caiu vertiginamente. carinhosamente. E outra série que eu gosto aí também, que a gente mencionou agora na notícia do... Dollhouse? Target? Não, Dollhouse... Dollhouse, cara, só tinha um habitante na Terra que queria renovar. E no caso aqui, então, a série Fringe também não tá muito legal a segunda temporada. Sério? Vamos ver, né, cara? Vamos ver se as séries melhoram, né, cara? Tem aquilo, né? Os caras pegam também a audiência por onde? Pela TV? Não tem que pegar pela TV, tem que pegar pelos downloads legal. Eu gostava de Pushing Daisies também, viu, cara? Até que eu saí do ar. Pushing Daisies era bom pra caramba. Ah, eu vi Pushing Daisies, tipo, uns dois episódios, três, aí você abrochou aí, parei de ver essa porra. Foi cancelado, né, no primeiro, primeira temporada. Segunda. Né? Segunda. Na segunda? Chegou a fazer segunda? Chegou. Opa, olha só. Durou mais que Dollhouse. É, a mesma coisa. Tudo que o Susi gosta, né, bicho, vai na segunda temporada. Nada, tudo... cara. Stargate, o SG-1 teve 10, o Atlantis teve 2 e o universo tá indo bem. Cara, inexplicável, né? O Atlantis teve quantas? O Atlantis teve 5. Bicho, isso daí pra mim não significa nada, né? Buffy teve quantas, né? 7. Então. Bom, mas é isso, cara. Em 2010, aí, ali, março de 2010, volta a série na HBO americana e na minha HBO aqui em casa. Games. E vamos aos destaques de games. Nossa, quanto é? Destaques de games, caraca. E foi anunciado o novo jogo da franquia Prince of Persia. Franquia Call of Duty alcança 3 bilhões. A Rare planeja volta de Killer Instinct. Taiwanês fecha WoW ou quase. Pra quem gosta de Prince of Persia, né? Um novo jogo da franquia foi anunciado. A Ubisoft anunciou oficialmente o jogo Prince of Persia The Forgotten Sands. É o novo capítulo da franquia que retoma aquela palhaçada, ou não, que eu curtia pra caramba, né? É Sands of Time. É, sei lá, cara. Eu acho que eles trouxeram aí essa linha de tempo de novo e vai e volta por causa do filme, né? Que é da Disney e vai sair em 2010. Essa palhaçada? Palhaçada é esse que saiu pro Xbox, cara. Tipo, Play 3 também, que tem a menina lá, a Élica. Ah, é bonzinho, mas é comprido demais, é. O comprido do cacete, o jogo vocês derem meia hora e você não tem como... Aquela menina é um cheat do cacete, mano. O jogo é negócio que o jogo é bem repetitivo, sabe? Nossa, velho. Bem repetitivo. Depois de Final Fantasy, nenhum jogo mais é comprido. Bom, pois mas a desenvolvedora, né, afirmou que os jogadores vão ter o retorno, tipo, de vários elementos favoritos dos fãs, né? Vai ser movimentação, roupa, voltar no tempo. Voltar no tempo, ir pra frente no tempo. O passo, o shift pra frente daquele primeiro Prince of Persia, que era o passinho gay. Sabe, quando chegava na beira do abismo, ele dava aquela parecia um homem mola, né? Segundo Yves Guillemot, CEO da Ubisoft, o jogo deve agradar tanto a gregos e troianos. O que, na minha opinião, é um problema, porque acho difícil que um jogo que possa agradar o público casual agradar também o público hardcore. Mas a gente espera. O negócio é que esse jogo, ele tá sendo planejado pra ser lançado junto com o filme, né? Então, o medo da galera é que esse jogo aquele seja velho uma trauma adaptação. Velho trauma de filmes e jogos adaptados dos filmes saindo ao mesmo tempo, né, cara? Cara, aí, porra, a gente tá preocupado que voltar pra série Sands of Times, pô, legal. A série fazer sucesso, deixou saudade e tal. Mas pode ser simplesmente um caça-níquel do caralho e os caras fazerem uma parada meia boca. E mencionar, né, que é Disney, né, bicho? Então os caras vão esgotar todas as possibilidades possíveis de arrancar dinheiro, né? Até areia vão vender, areia do deserto. Eu li num blog de uma amiga minha que esse novo jogo aí, o que que vai acontecer? Eles vão pegar vários insetos de Starship Troopers, né? Eles vão pegar vários insetos de Starship Troopers, vão colocar uma metralhadora na mão do príncipe e vão jogar aí no jogo original, sabe? ouvintes, entendo. Toda vez que ele fala que eu vi no blog de uma amiga minha, que ele tá inventando, tá? Não, cara, é que nem quando a SEGA foi vendida, foi comprada pela Nintendo. 80 milhões, foi isso? Aí você cruzou de volta o Stargate. Jesus, o Stargate esse dia tava tenso. Então, a série Call of Duty acaba de se tornar uma das maiores séries da história dos games, uma franquia que tem maior lucro, já que com apenas 6 jogos lançados, conseguiu arrecadar 3 bilhões de dólares ao redor do mundo. E, cara, uma das principais feitos, né, dessa franquia, é o maior lançamento da história das mídias de entretenimento, incluindo cinemas, etc. Onde, no primeiro dia de venda do Modern Warfare 2, conseguiu vender 4,7 milhões de cópias, né? Conseguindo faturar aí 310 milhões de dólares em um dia. Então, isso só na América do Norte e Reino Unido, né? Ou seja... Isso já é mais que qualquer grande bilheteria de cinema, né? O que você faria com 3 bilhões de dólares? Eu? É. Nossa, comprava tudo em 7 Belo, filho. Não tem. Eu achei que você ia me dar a resposta do episódio anterior. Não, Serra do Tato. Eu ia comprar tudo em 7 Belo. Pra quem não sabe, eu vou entregar o Guizão agora. Ele falou... Falou que se ganhasse na Mega Sena ia gastar tudo em console e colocar no portão da casa dele, mano. Por que é isso, cara? Ninguém nunca mais ia entrar às 2 da manhã na sua casa. Não, ia parar tudo no portão. É uma já boa, né? Tem que ficar tirando esse pessoal de Santa. O problema é o barulho, né? Mas eu também falei que eu ia ser uma pessoa solidária, né, Oliver? Sim, com certeza. Não tem mais que dinheiro só. Basicamente isso, né? Pilhas e pilhas de dinheiro. É, cara, tipo, é uma das séries, assim, mais aclamadas ultimamente, principalmente a partir do Call of Duty 4, que realmente essa é uma das séries que mais está rendendo dinheiro no mundo e que não sei até quando isso vai durar, né, cara? Porque é difícil você viver, né, com... tendo que sempre se superar. Uma hora não vai dar mais, né? Então, quando eles conseguem manter essa série. Assim, enquanto o Call of Duty ele tava na Segunda Guerra, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, eu achava ele mais um jogo de guerra, porque como eu tinha o PlayStation, eu gostava do Medalha de Honra. A Medalha de Honra é muito grato, né? Então, eu achava ele só mais um jogo de guerra. Cara, mas quando ele lançou, cara, o Modern Warfare, cara, puta que pariu, aí mataram a pau mesmo. Eu jogava alucinado o jogo, cara. Eu tenho Modern Warfare 2, meu Deus do céu, cara. A última fase, eu suava frio, cara, enquanto eu via o negócio rolando, mano. Tem uma noção, cara, eu comprei Modern Warfare 2 na pré-venda. Assim que lançou, eu comecei num frenesi, sabe? Jogando o jogo, joguei o single player no modo mais difícil, no veterano, e zerei o jogo em 7 horas. Uma vez, muito fã dessa série, cara. Não, o jogo, assim, se você for levar em fases e missões, o jogo não é comprido. É um jogo curto até, mas, meu, ele é fantástico, cara. Todas as fases são perfeitamente elaboradas, cara. Puta, uma tensão absurda do começo ao fim, velho. Sem contar que o multiplayer dele é muito bom. E depois de 13 anos, né, a Rare resolveu cogitar um retorno da série Killstink, que surgiu pra NES e Nintendo 64, que tinha Fulgor, Cinder, não, Thunder. Não, peraí. Não é Fulgor, cara. É Fulgor. E Cinder, Thunder e mais algumas outras figurinhas carimbadas. Eles resolveram pensar nessa possibilidade depois que viram o resultado que Street Fighter 4 teve, né? Essa galera é muito invejosa. Cara, eu tinha, cara, quando eu comprei o meu NES, o primeiro jogo que eu tinha era o Killstink, cara, era fita preta, era o maior louco. É, era fita preta. Eu tinha um também, meu amigo tinha um que vinha com... A trilha sonora era tão foda, tão heavy metal, que vinha um CD separado com a trilha sonora junto. Sim, com Killer Hits. Eu tinha um amigo que ele tinha um Killstink da Hello Kitty, a fita era rosa, era tenso pra caralho. Porra! o meu Killstink veio com a fita preta, veio com o CD, Killer Hit, e veio com o manual ainda, cara. O manual tem até hoje, verdade, no guarda. Nessas horas você vê quem tem dinheiro, né, Oliver? É. O que eu fico puto, cara, é que a porra da Rare, a gente, o pessoal que gosta da franquia, nem chega a ser a franquia, né? O pessoal que gosta do título Killer Instinct, a franquia de um jogo só, né? Dois. Tá há 13 anos pedindo pra eles fazerem a porra de um Killer Instinct novo, e eles só ficaram com vontade depois que a Capcom chegou e tá faturando dinheiro aí com o Street Fighter 4, filhos da porra. Não ouvem o porra. dos gamers deles. Eu queria saber por que os gamers têm essa tara com coisa gelada, né? Porque o preferido no Mortal Kombat é o Sub-Zero e no Killer Instinct é o Glacius, né, cara? É. Ah, sei não, cara. Killer Instinct o pessoal gosta muito de Fugor, não, cara. Ah, eu gosto do Cyberwolf também, cara. Pra falar a verdade, cara, o primeiro jogo que eu consegui, que eu tive um código na minha vida foi o Killer Instinct, que até hoje eu lembro, cara. O código pra você pegar o Idol, tá ligado? O último chefe. Até hoje não sai da minha cabeça. Segura pra frente, LR, XB, Y, A. Olha só que bonito, hein? Cara, eu esqueço tudo, só não esqueço esse código, velho. Eu tô esperando me devolver de um cartucho, que eu joguei em 3 dias o jogo, eu me emprestei e nunca mais vi. Você pegar, você me avisa que eu falo o código pra você. Beleza. Isso na época em que o Nintendo 64, que não esquenta, era um videogame de ponta, né, cara? Não esquenta e não quebra. E não aquela quebra, exatamente. Já caiu da minha estante, mas, pô, 300 vezes. Porque agora tem o Nintendo 64 que esquenta e quebra, né? O Wii. Nintendo 64 Wii version. Mas aí, o negócio que o pessoal tá comentando sobre esse jogo é que a Rare, ela tá trabalhando no desenvolvimento de jogos, ou pelo menos estava, né, pro Project Natal, né? Tem que sair pra tudo que plataforma e não só por isso tem que ficar atrasando aí o jogo. É, com certeza. Esse foi um jogo bom, né? É, então. Eu só acho que até os Project Natal for consolidado, eu acho que um jogo como o Killer Instinct não vai ser adaptado pra ele. Ele logo não, entendeu? Não deveria, pelo menos, né? É, só pode adaptar pra tentar ajudar a vender a parada, mas eu acho que não deveria. Project Natal é um, sei lá, é um caso sério, assim. Tem que refletir muito sobre o que essa porra pode fazer. Natal é quase uma música sertaneja, rapaz. Mas você sabe o que é esse nome, né? Projeto de Natal. Isso. O cara, um dos principais cabeças do desenvolvimento é brasileiro e de Natal. Literalmente, né? Principal cabeça. Um abraço ao Dudu Salles. Não fala assim, ó. Eu ia falar que esse jogo revolucionou por causa dos gráficos, mas vamos encerrar a notícia aí, né, cara? Galera, e um taiwanês que foi privado de todos os controles remotos que existiam em sua residência fechou o World of Warcraft. O site MMO Champion relatou que o jogador taiwanês Little Grey, puta, com esse nome tem que esconder os controles mesmo, né, velho? Ele foi o primeiro a finalizar todas as conquistas do World of Warcraft e também o primeiro a conseguir 986 itens referentes ao Armory. A vitória não é plena, pois ainda tem um item adicionado. Eu achei que ela mata a alma e a condena, né? A vitória não é plena, mata a alma e veneno. Cara, mas nesse caso realmente mata a alma, né, velho? Tem que vender a puta da alma pra fazer essa merda nesse jogo. Cara, e nesse último patch que teve de atualização foi inserido um item, que é uma cinta pau, e ele e ele ainda não conseguiu ele ainda não conseguiu pegar. Cinta pau. Ai, caralho. Estaticamente falando... Estaticamente falando... Como seria isso daí? Falando parado. Cortou o S, né? Estatisticamente falando, Little Gay obliterou... Para, cara. Tá difícil. 390.895 criaturas. Causou 390.895 criaturas, caraca. Você não tá falando número quebrado, mano. Causou 7.255.538.878 pontos de dano e só morreu 8.543 vezes. Aí, passou de 10 mil e não consegue mais falar, se você. Eu tenho que soletrar. Se tem duas casas antes da vírgula, foge. Cara, 7.255.538.878 pontos de dano. É dano pra chuchu, né, velho? Aí que fala que o número é ínfimo, se você pensar na quantidade de criatura que ele matou. 5.906 quests foram finalizadas, que dá uma média de 14,6 quests por dia. Socialmente falando, se é que existe vida social por dentro do WoW e dos controles remotos, o cara foi uma pedra, escrevendo LOL, né? Apenas LOL. LOL ou apenas uma vez e abraçando 11 vezes. Ou seja, né, velho? Que porra, o cara deve ter 11 anos ainda, esse taiwanês. Little gay. E agora ele tá... Tem um comentário aqui na notícia. Agora ele está fazendo um curso de reintrodução à sociedade. Ele anda na rua, ele quer bater nos outros com machado. Ele não cansou de introdução, né, de controle remoto, ele tem que ser reintroduzido de novo, né, cara? Nossa senhora, que nojo. Cara, eu acho que se ele não pegou esse último item, ele é um loser nesse... Você tem que pegar o controle remoto e botar uma etiqueta chamada sociedade nele. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Conheça o monitor Chicante e veja as primeiras artes conceituais de parque de diversão da Marvel. E galera, saiu um monitor mega foda de grande, velho. Desde agosto desse ano está sendo vendido os maiores monitores de tela curva LED, né? Da atualidade. Essa tecnologia LED, velho, tá sendo tanta coisa animal, né? Desde lente de contato, vai poder te passar informação, até, tipo, vários monitores, várias coisas assim. O nome do brinquedo é Ostendo. Ele mede 43 polegadas, tem resolução de 2880x900 pixels e custa ou 2.880x900. Custa tudo bem pra ele, tem menos que 10. Não, tem menos de... E custa apenas 6.499 doletas. Vou comprar agora, mano. Comprei dois. Outro ponto importante é que as pessoas realmente estão comprando. Putz, os caras compram ainda, velho. Como pode? Mas vou ser honesto, né? Se eu tivesse... Se você tem dinheiro, né, cara? Porra. Por que não, né? Cara, esses preços altos só é empecilho pra gente que é fudido, sabe? Se tiver... Exato. Se você ganha, sei lá, 100 mil aí por mês, tá foda-se. Pega. Não, e pra você que é fudido no Brasil, né, cara? Porque o fudido de lá fora compra, cara. E, cara, eu queria ter um monitor desse e ligar um Pentium 2 nele, só pra ver qual é que é. E ficar usando em 640x480 com a tela distorcida. Em 94. Que nojo. A gente vai colocar no post aí o cara jogando um jogo de corrida com três monitores, né? Praticamente dando um 180 no cara, bicho. Olha só que bonitinho. Na lista de compradores tem alguns militares, jogadores hardcore e o príncipe herdeiro de Dubai. Quantos, esse cara deve ter uma sala só com essas TVs. Não, o cara ele vai fazer uma sala circular e rodear ela só com os monitores, né, cara? Certeza. De cima embaixo, né? Dá pra fazer uma esfera, né, meu? Cara, o que é uma parada muito ridícula, porque pela distância que o cara ali tá jogando, cara, ele não vê mais que, sei lá, 60 graus na frente dele. Mas ele tem dinheiro, velho. Então tudo bem. É um bom argumento. Não precisa funcionar, Rick, entendeu? É verdade. Ele não viu e você também não viu essa, né? Mas, cara, eu acho que esse tipo de teste, mostrar o cara jogando, é muito falho, sabe? Tinha que mostrar o teste da vida real, por exemplo, o cara ali, no quarto dele, assistindo aquele videozinho pornô, e alguém bate na porta, ele esconde o p***, sabe? Fecha a janela e o som tá ligado, e o cara se desespera. O foda é que se for aquele close de lateral, imagina o tamanho que fica o barato, né, meu Deus? Nossa senhora. Você falta botar óculos 3 dele. Não dá ideia. Teve também, essa semana, algumas artes conceituais dos parques de diversão da Marvel, né? A Marvel, hein? Inovando mais uma vez, seguindo o padrão Disney de ser. Em 2007... Foi por que Disney. Será, né? Por que, né? Eu já comentei que a Nintendo comprou a Sega. Já. eu ajudei a espalhar isso no Twitter. Eu agradeço. Em 2007, quando ainda não tinha sido afetado pela crise financeira, o Dubai, os Emirados Árabes Unidos, celebrou um acordo entre o grupo Al Jazeera e a Marvel. É brincadeira. O grupo foi o Ahly Group e a Marvel Entertainment. Não, para de jeito. Ahly Group! Alá, alá, alá. Moleque. Harebaba. Ixalá. Que nojo da gente. Para construir no Emirado Árabe um parque de diversão de super-heróis. super-heróis, né? O projeto segue de pé até do... Essa frase foi muito infeliz, né, cara? O projeto segue de pé para 2012, cara. E não mais para 2011, como anunciado antes, né? É, apesar dos abalos monetários que os príncipes e o grupo teve, as primeiras artes conceituais caíram na rede, né? Na rede de internet, tá? Caíram. Não vazou também. Não. Aí a gente vai estar colocando no post, se a gente lembrar, o link para as imagens. Cara, vale a pena. Se não lembrar, vocês lembrem, né, cara? É, comentem isso. E, cara, animal, sabe? Mas tem muita coisa whatever. Tem muita coisa que parece ser impossível de ser feita, sabe? Tipo, umas paradas que ninguém viajou, sério. Sabe quando eu vou ir pra Dubai? Eu pretendo ir nesse final de semana. Como você tá chique, amigo. É. Dubai é o nome de uma rua que tem aqui perto. Porra, que bom. Dubai é um restaurante, né? Tá ligado? É. Eu tô do lado do Dubai aqui. Já tô até bêbado. Aí tem o cara do Dubai, né? E tu vai lá encontrar ele. Ah, isso é um ridículo, cara. O Momento Sofá dessa semana é um Momento Sofá especial. Solta a vinheta. Momento Sofá. É um momento sofá tenso. De luto, né? De luto, pra quem não sabe, a Leila Lopes, a rainha da... Ela não era rainha de nada, né? Eu falo com um pouco de pesar porque foi minha primeira Playboy. Em 97, eu tinha 12 anos. Eu comprei de um japonês tarado da banca. E a Leila Lopes foi encontrada morta. As páginas estavam tudo grudadas já. Não, veio fechadinha. Foi encontrada ainda morta. Ainda não estava tudo grudado. Ainda não, eu grudei, eu fiz o trabalho todo depois. E, cara, é absurdo, porque a mina se matou, né? Bom, cara, não tem muito o que fazer, né? Brochei um monte de nerd que tava com o pão na mão. Bom, cara, não tem muito o que falar mesmo. Se você quiser ver mulher pelada, entra aí. Acesse www.nerdrop. Não, também não é assim. Acesse, tipo, o Google e coloque... Tira o safe search, né, cara? Cougar Girls lá. Vai te dar uns resultados bons. Não, cara, tipo, se você tirar o safe search, você pode digitar abacaxi, que vai ter mulher pelada. Você pode digitar nuvem, que vai ter mulher pelada. Então... Você tá de sacanagem comigo. O quê? Tu não tá ligado essa porra? Abacaxi. Não, tipo, eu tô sendo um pouco radical, mas a maioria das vezes aparece putaria. Deus. Telecurso 2000, aprendendo a procurar putaria com... né, cara? Que porra, velho. Mas vai me imaginar, tá bom. E essa foi a 23ª edição do Nerd Drops. Eu queria agradecer ao nosso amigo e sempre disposto a ajudar, Slash Rick. Uhul! Oi? Faz aquele jabá do download que eu agora descobri que tem gente que ouve o Nerd Drops e não ouve o download. Cara, sempre tem, velho. Não sei se estão falando de sacanagem, mas sempre tem, cara. Sempre tem. Então, galera, Nowloading, o seu site, maior fornecedor de notícias, entretenimento, de games, related. Temos 2 podcasts semanais, temos colunas, notícias, webcomic, tudo de bom. Acessem www.nowloading.com.br. Tem colunas, podcasts, notícias e nada de vida social, né, meu? Oh. Cara, a vida na internet é considerada uma vida social. Vai achando. Bom, cara, aí... Não, o aniversariante aqui de hoje escolhe a música, Rick. Você lembrou? Que legal. Qualquer música, como é que vai ser? O seu coração mandar, meu querido. Então, cara, em homenagem do Lombardi. Que triste isso. Em homenagem aos dois, eu quero que toque A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Que triste. Ai, caralho, mano. É um combo, né, cara? A música é pros dois. E com essa homenagem, então, a gente segue. E-mails e comentários para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrop.com ou .com.br. Fiquem com a trilha. Cruz de pau. Eu posso continuar cruz de pau no final? Pode, cara. cruz de pau. Que escroto, cara. Isso aí podia ficar, cara. Caraca, foi estragando minha infância, velho. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô... vovô foi passado pra trás. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha. A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha. Olá, aqui é Kinha, namorada do Oliver. Olá, eu sou a Mônica, noiva do Sussi. E olha só o tipinho de gente que eles perdem à madrugada. E se fosse só de madrugada, tava bom. Tem os finais de semana também. Love you, it's physical, it's beautiful, making love with you, it's all I wanna do, yeah. Vai, vai falando, tô cantando, tipo fundo musical. Tchalalalala, tchalalalala, tchalalalala, tchalalalala. Que bosta. Ih, cara, é difícil explicar mesmo. Ah, repete a música do Tato em voz de tic-teco. Que bosta.